Obrigado. Compadre, seguindo o segmento, eu vou te explicar. Lá, rapaz, o progresso tá medonho. Olha, fizeram uma estrada de ferro com um trem tão ligeiro, que outro dia um passageiro de dentro do trem teve uma discussão com o chefe da estação e na hora do trem partir, o passageiro levantou a mão para dar uma bofetada na cara do chefe da estação. Pegou na cara do chefe da outra estação 30 quilômetros depois. Mas que mentira, menino. Mas olha, trem ligeiro tem na minha terra. Aquilo é que é trem ligeiro. O trem é tão ligeiro que você tendo que ir, você tem que comprar a volta logo. É uma coisa medonha. Outro dia eu fui na estação que eu ia, sabe? Aí fui na estação, comprei a volta, que quando cheguei, que vou botando o pé dentro do trem, o homem disse: sarta, meu filho, que já voltemos, sabe? Compadre, agora canta mais uma coisinha aí, Vou cantar mais uma coisinha aqui na viola.